É hora do Vida Saudável aqui no CBN Goiânia e hoje vamos falar sobre transtornos alimentares ligados à depressão ou à ansiedade. Eles são doenças que se manifestam por alteração do comportamento alimentar. Pacientes com transtornos alimentares têm em comum a preocupação exagerada com o peso e a forma do corpo, o que os leva a atitudes extremas para controlar a imagem corporal, como dietas radicais e comportamentos compensatórios. Estes sintomas causam grande prejuízo à saúde física e mental. Pesquisas têm apontado que a depressão e a ansiedade estão ligados a esses transtornos alimentares. Vamos falar do assunto? Conversando com o professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, o Dr. Alexandre de Araújo. Dr. Alexandre, bom dia. Bom dia, Luiz e seus ouvintes. Como está? Tudo bem. Doutor Alexandre, de que forma, então, essas doenças, né, depressão, a ansiedade, estão ligadas aí ao transtorno alimentar? O que a gente observa, né, que pode haver uma associação aí importante, né, entre essas alterações alimentares que você já citou, né, pode estar relacionados aí com a própria bulimia, a própria anorexia, e a obesidade também, que não deixa de ser, né, de alguma maneira, algumas pessoas têm alterações alimentares importantes, né? Então, esses três transtornos, né, ou dificuldades alimentares que a gente observa numa faixa da população, né, podem ter também ter sintomas de ansiedade e depressão associados, né? Não quer dizer que todos estão associados, né, doutor Alexandre? Não. Você pode ter transtornos alimentares sem necessariamente ansiedade e depressão, né? Agora, por exemplo, você tem um tipo de depressão, é mais comum na depressão, né, que a gente reconhece melhor quando a pessoa está com uma perda de humor importante, né, uma dificuldade de execução das atividades diárias por falta de energia, cansaço, né, e a mesma aquela sensação de perda de capacidade de exprimir, né, e sentir prazer, que são sintomas fundamentais da depressão. Né. Na maioria dos quadros depressivos mais típicos, a gente sabe que a principal alteração alimentar é a perda do apetite, né? E com isso, muitas vezes, até perda de peso. Mas tem algumas pessoas que apresentam uma depressão chamada depressão atípica e vão ter exatamente uma mudança em relação ao hábito alimentar que gera, na verdade, uma necessidade maior de alimentação, né? E às vezes uma hipersonia, ou seja, uma necessidade de dormir mais. Então, nesse caso, né, a característica dessa, né, essa depressão faz com que a pessoa tenha uma necessidade maior de se alimentar e pode, às vezes, até ter ganho de peso, né? Curiosamente. Não é na maioria dos quadros depressivos, mas isso pode acontecer às vezes também. É importante a gente, né, fazer essa avaliação do quadro depressivo e verificar se tem uma alteração alimentar, né? Toda consulta médica a gente procura verificar os hábitos alimentares, de sono, não é isso? Dos pacientes para a gente verificar se tem alguma coisa ali implicada, né? Doutor Alexandre, até a gente, é comum a gente ouvir, né, a pessoa que diz o seguinte: ah, eu fico ansioso, ou estou ansioso, e aí me alimento mais, aí eu bebo mais, ou eu como exatamente. Mais, né? Exatamente. É uma maneira de você, de alguma maneira, lidar com essa ansiedade, né? A bebida alcoólica, por exemplo, é uma saída química, né, porque você tem, inclusive o álcool, ele tem um efeito ansiolítico, né? Ele diminui a ansiedade de alguma maneira, né? Relaxa, etc. Então, a buscar o álcool, às vezes, de maneira excessiva para lidar com a ansiedade, a gente observa, né, no cotidiano. E uma outra coisa é a questão da compulsão alimentar, muitas vezes relacionada com a ansiedade, como você colocou, né? Uma maneira também de você lidar com a ansiedade seria você se alimentar em excesso. Algumas pessoas perdem o controle em relação a isso, né? Por isso que, às vezes, elas necessitam de algum tipo de acompanhamento. E nem sempre ligado à obesidade, né, doutor? A obesidade é um problema muito complexo, né? Uhum. Atualmente, a obesidade hoje é tida como um problema de saúde, né? Inclusive público, né? Em alguns países a gente tem observado isso, né? Tem a ver com questões subjetivas, né? Necessidades pessoais, de satisfação, mas também tem a ver um pouco com a cultura alimentar e todo o processo que a gente vive sociocultural, né? Você tem países que estão realmente atualmente com problemas graves em relação à obesidade. Aqui no Brasil também, né? A gente tem vivido isso de alguma maneira. Eu digo até também, não apenas a obesidade, por exemplo, tem outros transtornos alimentares, a bulimia, por exemplo, né, podem estar relacionados também a essas duas doenças? Pois é, vamos pensar um pouquinho a anorexia e a bulimia, né, que são situações que a gente eventualmente observa em consultório, mais frequentemente a gente tem ouvido muito falar, né, dessas alterações alimentares. Em geral, são mais frequentes em mulheres, né? Mulheres jovens, inclusive na adolescência, a gente tem observado isso com mais frequência. Tem alguma questão da imagem, né, do corpo feminino e de como esses padrões de beleza atuais, de alguma maneira, influem, né, na formação psíquica da mulher, da jovem, muitas vezes. E ela acaba desenvolvendo, né, alguns transtornos alimentares para manter, às vezes, esse padrão de imagem corporal. Na anorexia, a gente percebe isso com mais radicalidade, que ela realmente tem uma alteração da percepção corporal muito importante, né? Por mais que ela emagreça, ela sente que ela não perdeu peso, que ela ainda está acima do peso, que ela, digamos assim, ela fala, né, que está gorda, vamos dizer assim, embora ela esteja com perda de peso, às vezes até em estados assim, de perda de peso significativo, né? Já até comprometendo o corpo dela. Então, são quadros assim, que exigem um cuidado muito importante, né? E na bulimia, não há perda de peso geralmente, mas há aquela necessidade, aquela culpa, né, de ter exagerado um pouco em relação a um determinado período alimentar, e a pessoa, então, desenvolve mecanismos compensatórios, como, por exemplo, vômitos, né, depois de alimentar-se em grande quantidade, né, atividade de exercício, etc., para tentar compensar aquilo que ela comeu de forma exagerada, né? Em geral, as pessoas com bulimia, elas não têm perda de peso importante, né? Como na anorexia, por exemplo. Mas elas também vivem esse dilema alimentar, né? Ou seja, você tem uma certa compulsão a comer e um certo mecanismo compensatório, né, de lidar com a questão do possível ganho de peso, né? Correto. Doutor Alexandre, muito obrigado pela gentileza do senhor atender o nosso convite, dispor de seus conhecimentos aqui com o público da CBN. Um bom dia. Um bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Doutor Alexandre de Araújo, professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade de IPMED, falando com ouvintes da CBN sobre essa relação, então, da ansiedade e também da depressão com os transtornos alimentares.